Atlântida, Atlântida, Atlântida. Vocês vão continuar batendo boca, é isso? Vão continuar batendo. Vai continuar batendo boca, Porã? Não vai dar certo o teu plano. Tu vai. É um doente. Estamos chegando com o Pretinho. Pro Pretinho Básico, pra quem não sabe, é uma grande família. É uma grande família, onde irmão mais novo. Todos somos irmãos. Do mais novo ao mais velho. Exatamente. É? As estrelas móveis são aqueles primos mais chegados. Eu não quero ser primo mais chegado, eu quero ser irmão também. Não, mas tu é chegado dos primos. Depois do Neto e da Rodaia. Não, peraí. Do Lelê. A gente fala disso pra eles depois. É uma outra coisa importante. Eu quero que isso aqui fique registrado. O quê, Davi? Pra depois, quando aquele Neto... E a Rodaica e outros irrelevantes, como o Lelê, que é um cara que chegou agora. E ele dizendo que eles é que são os mais chegados. Ai, cara, a obrigação, pra quem sabe fazer dela algo bom, faz um resultado positivo. Porque se não fosse a obrigação de estarmos todos juntos aqui, talvez não estivéssemos. Não, mas na verdade, não é obrigação. A questão heterogênea desse programa. Porque ninguém é parecido com o outro. Eu tenho certeza que se não fosse obrigação, a gente vinha mesmo assim, cara. Eu quero ser muito bom. Mas não é obrigação, irmão. É que é muito bom. Mas não é obrigação, cara. Eu quero ser fixo. Fixo! Bom, enfim, não vamos abrir o debate aqui se é obrigação ou não é. R$50 Oi, aí, Geiso, beleza? O irmão mais novo tá aí. Ô, Geiso, beleza? Os animais de estimação, tá lá. Tu não ia estar na praia, Geiso? Tu ia fazer velhadão, Geiso? Não, a gente tava lá no Barão do Rosa, cabre, tá lá. Abre. Vai abrir full time no feriadão. Hoje é o dia que a gente mais ganha dinheiro, tá lá. Claro. Esse é PF, que fecha tudo quanto é super ali, né? Porque o trânsito tá um caos, né, velho? Tá ruim, cara, não sei por quê. E o que que sai, mais lá no Barão do Rosa, assim, feriado? Fora a cerveja. Pastel, e... só pode? Pastel, CPF aquele... lá, gente. Que não, aqueles, ovos do vidro. Se tu quiser comer uma Laminutas, meu. Ah, Laminuta é legal. Não dá. Agora a Laminuta faz mal pro porão. Não. É muito salgada. Cara, lá a gente tem tipo água sem gás. O porão comeu uma Laminuta. Cara, eu faço mal pra vocês, eu acho. Comeu uma Laminuta. E falou assim, era puro sal. Era sal com comida aquilo, cara. Só um pouquinho. Ai, cara, Porazinho, eu vou dizer, tu tá ficando chato, Porazinho. Ele vai ser chamado de purê, não. Seis da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico para a telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você. Damiller, a moda está nas ruas e para a audiência milionária da Atlântida, em todo o sul do país e em todo o mundo, pelo atlântida.com.br. E aí, Maurício Amaral? Opa, beleza. Maurício, beleza. Fala, Porazinho! Oi! Não pegou, Pianchas, desculpa. Não pegou. Como fala, tudo Pianchas. Que eu faço. Não, é verdade. Nada pega. Eu queria pedir pro Potter. Pega. Tudo bem, Lars Pianchas? Como é que vai, beleza? Tudo bem, Potter? Adoro. Boa noite, gente. Tudo bem, Mr. P? Tudo. A estrela móvel é... Davi Carradice! Davi Carradice! O galo cinza do Pretinho Básico. Potter, eu queria pedir. Ô, Geiso, tudo bem? O Geiso tá aí com a gente também. Que asa, hein, Geiso? Até no frio. O cheirinho do Geiso é demais. Geiso, larga as roupas na casa do Porã que ele lava pra ti. Que agora ele tem, agora ele lava roupa. Agora tem tempo agora. Agora por até isso. Potter, eu queria pedir, Potter. Queria pedir, Potter, que tu, por favor, tuitasse os olhos de Marcos Pianjas. No Twitter do Pretinho. Marcos Pianjas, como é que chama isso? Não é pintar os olhos, lápis, né? Ele fez o contorno do lápis. Eu só vou dizer uma coisa. Eu prefiro ser chato do que pintar os olhos. Prefiro ser chato. Vamos aos destaques, comentários. Clique RBS enquanto o Potter tuita os olhos do Pianjas. O Brasil é o terceiro destino favorito de multinacionais que planejam realizar investimentos financeiros até 2012. Olha! Entenderam? O Brasil é o terceiro destino. É o primeiro e segundo. A China segue em primeiro. Segundo. E em segundo lugar vem a Índia. Os amigos da mesa estão bem informados. O Davi Coimbra, porque o Potter falou Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá, eu falei. No caso, o Davi está bem informado. O Brasil vem, então, na terceira colocação, superando o Potter, os Estados Unidos, que aparecem pela primeira vez na quarta posição dos países preferidos por multinacionais. Lá já tem todas, né, nos Estados Unidos. Tem outros, né? Elas vêm de lá. Não é bem assim, cara. Por exemplo, você sabe que sabe aquela cadeia de, de lanches, a Big Burger. Uhum. Burger Big King. Burger. Burger, Big Burger é o produto, né? Burger King. Burger King. Burger, ah, King. Burger King. Não, King. Shopper Burger King. É o produto. É Burger King. Whopper. Ela Burger foi King, comprada... cara, que inclusive é nosso parceiro aqui Shopper. No Pretinho. Foi comprada por 13... Shopping, cara. Por 13 empresários brasileiros. Certo. Não, por um grupo de investimento que tem 3 empresários brasileiros. Os donos são 3 empresários brasileiros. Agora o Burger King vai vender caipirinha, feijoada, né? Mandioca. Polenta frita. Boa ideia vender uma mandioquinha empresa, com caipirinha. A maior empresa de cerveja do mundo é de empresários brasileiros. É isso aí. Entre outras empresas. Porque... A maior empresa de mineração do mundo é brasileira. Porque aqui no Brasil são os BRICS, né, cara? Brasil... Rússia, Índia e China, que são onde está crescendo, né? Uhum. Cara, Dona Rose, brasileiro. Mano. Brasileiro, é isso aí, gente. Cartórios eleitorais vão funcionar amanhã no feriado de 7 de setembro. Prioridade do atendimento é a reimpressão do título eleitoral. A partir da eleição deste ano, então, será obrigatória a apresentação do título e de documento de identidade com foto no momento da votação. Pode chegar lá com a carteira de identidade ou também com a carteira de habilitação que tem foto. Até com o passaporte. Até mesmo com o passaporte. Isso mesmo. Vai votar, Geis? Não sei falar. Nunca como votou. Não sabe, não tem é obrigado. Votar, obrigado. Tem 17. Não é obrigado a votar. Tem 17. Eu justifico porque eu sempre estou fora, né? Mas eu sempre fico com aquela sensação de que outras pessoas estão escolhendo por mim, né? Porque meu voto não faria diferença, acredito, agora... Cara, eu nunca pensei que fosse um cara como tu fosse falar uma coisa dessa. Ah, dá uma merece sensação uma salva assim, de não tô participando do processo... De uma certa forma tá, né? De uma certa forma tá. Justificando? Não votando, de uma certa forma tu está participando do processo. Pois o cara que tu ia votar, sei. Pelo amor de Deus, né? Não, tem muito cara que tá falando aí em votar nesses brincalhão, esses tiririca aí, pra voto de protesto, mas é uma burrice fazer isso. É contra, né? O país, né, o protesto. Não, porque tu vota no candidato, mas tu vota no partido também, então vai um monte de voto pro partido, e junto com o tiririca vai ser eleito um monte de gente que já esperava que o tiririca ia trazer voto pro partido. E o partido que bota o Tiririca como candidato não merece voto. Não, e de mais a mais vamos inverter aquela máxima de que cada povo tem o governo que merece. É. Cada governante vai ter o povo que merece. Com nenhum respeito ao Tiririca, obviamente. Também. Frio espanta turistas e moradores das praias de Santa Catarina, de Florianópolis. Oh, céu encoberto e as temperaturas baixas fizeram com que o movimento se mantivesse pequeno em Canasvieiras. De verdade. Uma das praias mais conhecidas da capital. Temos o áudio de Canasvieiras. Por favor. Nossa senhora, nevasca em Canasvieiras. Ah, tá. Aqueles que encararam o vento gelado para dar uma caminhada ou para pescar à beira-mar foram com casaquinhos e também calça comprida. Para os próximos dias, a previsão aponta tempo seco e as temperaturas devem continuar baixa por volta de 20 graus durante o dia. Mas 20 graus esse é baixo, aí, essa é aquela ficar cena, só de shorts, claro é aquela cena shorts. De novela que os caras botam aquela calça branca e a remanga. Isso, a remanga. Até o joelho, entendeu? Sim. E fico de pé descalço e dou um beijo na mocinha. É publicidade style, né, cara? Sim, faz que desenha coração na areia. Bom era o Nô, lembra do Nô? Esses caras que usam calça branca, remanga. Eu também. Mas geralmente isso aí é propaganda daqueles cartão de crédito. Plano de saúde. Daqueles institutos privada. Para pessoas com problemas de ereção, cara. Porém, se tu quiser fazer um romance com uma mina, tu bota uma calça branca, arremanga ela até o joelho e sai de pé descalço. E é bom molhar um pouquinho os pelos da perna. Não, por eu correndo com ela de mãozinha. Não, eu não é uma visão muito agradável. Uma vez eu e o Porã corremos de mãozinha na Praia Mole. Pô, e com a calça isso, branca arremangada. Eu acho que não dá pra arremangar uma calça, né? Porque arregaçada. Arremangar o casaco. Foi um dos dias mais... Arregaçar. Cada calça, né? Mas arregaçou as calças. Arregaça as calças. Pera aí um pouquinho. Essas duas bichas. Arremangou porque a manga. Desculpa, vamos fechar primeiro a janela das bichas ali. Sim, das tem, bichas. Onde é que tá esse vídeo de vocês tem duas saindo da água? Canal de vídeos do YouTube. Pretinho. Pretinho Básico PBTV. Pra sempre. Como pra é que sempre. É que tá no YouTube? Pretinho Básico PBTV. PBTV. É o user lá do YouTube, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, e o Porã acabou de dizer dele também. Quando... A gente corria na Praia Mole e corria se abraçando, assim, cara. Sim, demais, tomamos banho de mar. Na beira, a Praia Mole, as ondas quebravam e molhavam nossos pés e a gente correndo de mão dada. Muito legal. Era foram pegos, né? A gente foi um flagra, foi um flagra. Então bota no YouTube aí, Pretinho Básico PBTV. A gente vai tentar capturar este vídeo e botar no blog do Pretinho ainda durante o intervalo. E aí, você vai entender por que eu parei de beber. Tá bem. Não, mas demorou 2 anos. Demorou, mas aquilo ali foi o início da vontade de parar. Voltando à questão das mangas e das calças, arremangar, ok, manga. A remanga, né? Levanta, dobra. Pra... E de manga tu entende, né, Alexandre? Calça. Arregaça a calça. Mas arregaçar não é, não é. Não, aí é esgaçar. É verdade, esgaçar. Tá bom, Davi. Olha, eles me falam arregaçar. Tá bem. Arregaça, gaúcho. Tá explicado. Vamos dar uma rodadinha aí. Vai daí então, Mr. P. Muito bem. O e-mail quem manda aqui é o Márcio Campelo Boésio. Quem manda? E ainda Jean Cardoso, portanto uma duplinha. Pretinhos, por favor, leiam no programa das 18 horas. Aê. O programa com meu amigo. Após instantes de reflexão e análise com rigor científico, concluímos que cada integrante do Pretinho Básico corresponde a uma estrela global. Olha! Seguem abaixo as conclusões devidas. Eu nunca tô nesses e-mails. Não tá aqui. É que não é integrante, que só vem visitar. Davi Coimbra corresponde a Pedro Bial. Olha! Reconhecidos pela intelectualidade e pelo nível de excelência com que se expressam e contam Davi. Histórias, especialmente através da escrita. Já lançaram vários livros. Fala um poema estilo Bial aí. Pedro Bial não é meio salado. Cara, a gente tem uma linha. Tá ouvindo. Dá um alô aí, Bial. Temos uma linha direta com o Pedro Bial. Fala alguma coisa pra nós aí, Bial. Aí, galera da Atlântida. Aê, abraço, Bial. Valeu, querido Pedro Bial. Ô Davi, diz o mesmo pra gente perceber a tua semelhança com o Pedro Bial. Alô, galera da Atlântida. Não, mas tem que ter um rapzinho. Não, deixa, tá bom assim. Segundo, Porã se equivale a Faustão. 8 e 7, galera, 8 e 7. As imagens fixadas são de pessoas acima do peso, mas excelentes comunicadores que eventualmente acabam se queimando por emitir frases extremamente polêmicas, especialistas em piadas velhas. Faustão rapidamente participou da balada do Pretinho em Santa Pedro Maria Manioto. Na estreia internacional do Fresco. Isso em breve vai pro blog do Pretinho. 8 e 7, galera. Terceiro, Potter. Peraí, por que lamentavelmente havia uma expectativa tão grande em torno da estreia do Fresco? Não, correspondeu. Correspondeu. Fresco não, lamentavelmente porque é ele o Fresco. O Fresco foi demais, cara. Olha, cara, nem eu acredito naquilo. Em breve, novamente, a balada do Prestígio. Potter, isso equivale a José Maia. Olha! Fenômeno! Imagem é tudo, né, cara? É impressionante, né? E a minha imagem é de galã, né? Galã, trovador, galanteador, conquistador geral das mulheres, apesar de ser feio. É o que diz aqui, eu não só tô lendo. Não acho o Zé Maia feio. Zé Maia é feio também. A pessoa que mandou e-mail acha, esses dois aí. Jean e o Marcos. Mas não precisava esse apesar de ser feio. Não, mas é, não. Mas tudo bem, é assim, né? Que é. 4, Marcos Piangers, se equivale a Arnaldo Jabor. Suas intervenções são muito incisivas, permeadas por sarcasmo, geralmente polêmicas, surgem quando menos se espera. O Jabor tá no Twitter, né? Agora é ele mesmo, ele tá no Twitter. Tá ali. Quinto, Rodaica Angélica. Loira e bela. Puta, cara, não acredito que o Magrão vai fazer isso. Eu acho bravo também. Eu também acho. Com todo respeito a ambas, casadas com outra celebridade da mesma emissora, muito carismáticas. Ah, só por isso. Ah, bom. Sim. Tá bom. Sexto, Alexandre Fetter. Como todos já devem estar imaginando, assemelha-se em muitos aspectos com... Luciano Huck. Luciano Huck. Luciano Huck. Jorge Fernando. Neila. Adoro o Jorginho. Jorginho Fernando, cara. Trabalhou muito com ele. Trabalhei muito com ele, é um cara que tá indo pra uma linha agora mais interessante. E o Nanini, se tivesse a genialidade do Jorge Fernando. Com função de diretoria, administra com muito sucesso os talentos e estrelas ao seu redor de forma sempre harmônica e produtiva. Próximo, Pi, se equivale ao Jô. Tem nomes, monossílabos, mas deem-lhes um microfone e não esperem que parem de falar tão cedo. Especialmente se vieram entrevistados junto. Com essa característica, constaram um espaço cativo na madrugada de suas emissoras há mais de uma década e também um público fiel de notígrafos. Ah, oitavo, legal. KG. Isso equivale a... Oh, KG existe, mano. Lima Duarte. Os ancião... Lima Duarte, claro. Ancião da turma. Deram seu primeiro autógrafo, ele e Lima Duarte, o primeiro autógrafo em pedaços de pedras lascadas. KG seria o Paulo Gracindo, mas como o Paulo Gracindo morreu, né, cara? Lima Duarte tá vivo, né? Nono, Neto Fagundes, equivale a Fernanda Torres. Representante da Jovem. Isso! Porra! Pô, cara! Eu concordo! O catarinense que escreveu assim. Representantes da nova geração de famílias tradicionais no quadro da empresa e nas artes. Garantem seus sucessos em razão do próprio talento, além do bom humor fluente. Sabe qual é que é? Desculpa interromper, sabe qual é que é? É que o cara foi inteligente escrevendo isso aí e nós não alcançamos a inteligência dele. Nós somos rasos demais. Vamos chamar o cara pra participar, meu. Décimo, Lelê. Thiago Leifert. Revelações recentes construíram suas imagens em programas esportivos marcados pelo humor. Que é bicho, né, Thiago Leifert? Décimo primeiro, Maurício. Assim como o Lelê, que mora com o companheiro dele. O gerente de eventos aqui da rádio. Dois moram juntos. E vão no supermercado juntos, sim, no mesmo carrinho. E os dois têm um filho, né, que é a Adelaide. Adelaide. Continuando, Pi. Décimo primeiro, Maurício Amaral. Esse aqui, olha. Tá. Eu fechou, acho que tem que acabar com o programa. Vamos ver, então bota o Geiso. Se equivale a quem. É, né? Bota o Geiso. Fiquei com medo. Pula, Maurício Amaral. Pula, pula. Geiso, Fábio Assunção. Impressionante, Geiso, hein? Galã, hein? Galã, hein? Da ZN é a Fábio Assunção, hein? Fábio Assunção é ligeiro. Aspirantes de uma longa carreira. Acho que tem um duplo sentido aqui. Acho. Triplo sentido. E finalmente, Maurício Amaral, que se equivale a. Fiuk. Só não tem irmã a justificativa, a justificativa. Equiparáveis no talento musical. Talvez se o Maurício cantar um trecho agora de uma música da banda Rory, essa hipótese seja comprovada. Então eu quero a vinheta. Maurício! Maurício Pandeiro! Demorei muito pra te encontrar. Maurício. Agora eu quero só você. Pô, foi bem, cara. É que tem que cara, se tremer, né? Deixa ele ir até, deixa ele ir mais, cara. Vai, Maurício. É que ali ficou legal. Foi por todo especial de ter. Fico louco com você. Tá Maurício, tu tá treinando, Maurício. É, cara. Maurício Pandeiro. Que música obrigado, que ele gente. Gosta, ele canta bem. É. Mandem um planejamento, né? Para a UFEPEL, um fiada para os colegas do curso de economia, um pode ficar tranquilo. Para os acionistas que vão participar da capitalização da Petrobras e um Amélia. Para a Vânia. Valeu, Márcio e Gi. Vânia. Quero uma mulher com W assim como Vânia. Vânia. Oi, aí! Agora tinha um W imenso. É. Tudo bem aí, Potterzinho? Rodrigo Quadros de Cachoeirinha. Que tá te rindo aí, baixinho? Rodrigo Quadros de Cachoeirinha, ele faz uma brincadeira também com os personagens do programa, fazendo cantadas que cada um usaria. Boa! Ele é o com alguns deles, né? Então é uma cantada do Potter! Apoio! Chocolate do Luizinho! Você come e dá vontade de dar um abraço! Opa! Por exemplo, assim, Deus. O cara chega na menina e diz assim, olha, garota, eu não sou Amir, mas vem comigo e... Fica tranquila. Oi, tudo bem? Eu não sou o Fetra, mas sei tudinho que você quer. Sei como você se sente, amiga. Olha, os caras te chamam de... De que, Jesus? De que, Jesus? Fala lá, olhando na cara dele, fala. De gays, meu. Só porque tu tá longe, né, gente? Eu não sou o Pi, mas posso calcular a distância entre os nossos lábios agora. O Pi, 3,1416. E é uma medida, né? Matemática. Eu sou muito. Foi um colégio. O legal seria dizer, mas a gente pode encurtar essa medida. Beijas, pra que serve o número Pi, Pianche? 3,14 pra definir circunferências e tal, né? Diâmetros, raios. Viu que a matemática serve alguma coisa? O Pianches também tá mudando, gente. Muito bom, hein, Pianches? Quantas vezes tu utilizou isso na tua vida? Para de andar com o Porã. Não usei. É por isso que eu questiono. Para de ir no Porã, ela é jogo. tá deixando os outros escolherem por ele. Cara, o Porã tá fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça, cara. Tá todo mundo ficando cara, chato que nem tá o Porã. Me alcança a minha água com gás aí, cara. Porã tá entrando pra uma igreja, inclusive. A do Maurício Amaral. Eu não sou o Maurício Amaral, mas posso te cantar de qualquer jeito. Olha! Eu não sou o Porã, mas com um pequeno sorriso posso te fazer feliz. Olha! Eu não sou o Potter, mas se você ficar comigo, prometo não perguntar o seu nome amanhã de manhã. Olha aí. Não pergunta porque não lembra, né? Pra não ficar chato assim. Não, manda embora antes. Eu não sou o Geiso. Claro, eu estou recebendo, meu. Mas quero te dar uns beijos, tá ligado? Uns beijos. E pra terminar, eu não sou o Ricardinho Prati. Tá aí o Ricardinho? Tá aí? Ricardinho? Ô, Ricardinho! Fala, parceiro. Como é que tá chegando? Só tem uma cantada. Pra... Que beleza! Tem uma cantada pra você aí. Porra, fala aí, parceiro. Eu não sou o Ricardinho Prati, mas... Não aceito não, de jeito nenhum, o meu coração sempre quer mais um. Rodrigo Quadros da Silva de Cachoeirinha. Mas ô Ricardinho, tem que, porque é carioca e tá calor, tem que estar de sunga, meu. Pô, foi mal, parceiro. Aí cheguei na praia, mal agora, tava jogando feliz. Futebol. Tava jogando futebol. Eu e o Rafinha, Rafinha, pô. Rafinha, o Rafinha então tá jogando já futebol, ele não tá vindo trabalhar. Ele não tá vindo, bro. Pô, não, ele mandou, ele mandou. É Miguel do Rafinha. Foi mal aí, Rafinha, cara. Foi Miguel, bro. Pô, cara. Pô, foi mal aí, Rafinha. Pô, dedei você aí. Vai tocar no planeta, a estrela. Pô, tô tentando aí o contato, sacou? Tô tentando aí, tô em negociação. Nós vamos te passar o contato, cara. Nós vamos fazer um show ali no planeta. Pode ser? Pode ser? Vamos ver, vamos falar. Deixa paralelo, eu te perguntar uma coisa, tu tem falado com o Marquinhos do Monobloco, cara? Eu falei essa semana, antes que ele ligou pra você de novo. deu hoje aqui no programa da Uma de novo, o Marquinhos falou. Vai tocar com eles? Me tocaria, né, cara? Mas... Os caras não. Pena que eles não sabem, né, porra? Eles não sabem, já. Agora nessa sua nova fase, o Budinho dá uma emagrecida, o que você acha? Pô, eu acho legal, foi a mesma coisa que o Marquinhos me falou, cara. Então, pô, mas... pô tem... Eu não sei se é pegadinha, mas um amigo meu ia tocar com o Zeca Pagodinho, recebeu uma bem parecido, ligação. Bem parecido o tom da voz. Vai daí, Davizinho. Abraço, Ricardinho. Olá, pretinhos. O Odilon Cuti, que é professor de filosofia, cara. Olha! Lá em Santa Maria. Odilon tá mandando Cuti. Odilon Cuti. Cuti, tem um Orkut também, meu. É, professor de filosofia de Santa Maria, ele mandou uma notícia bombástica. Mulher que ganha mais que o homem está sujeita a ser traída. Olha! Homens, homens, homens, homens! E aí ele tá festejando aqui, cara. E pensar que um dia as mulheres sonharem ser melhor do que os homens e ganhar mais do que os coitados. Toma! Bem feito, se ferraram, diz ele. Não, mas peraí, cara. Agora tu vê. Mulher que ganha mais que o homem está sujeita a ser traída. Toda mulher está sujeita a ser traída. Não, é verdade, pô. Não, mas é que ganha mais, não, não, Marcos Pierre. É que ganha mais, Marcos, trabalha mais. Sim. E aí, tem menos tempo para o seu homem. Eu gosto que as teorias surgem antes de ouvir a opinião daquele que manda o e-mail. É verdade. Legal. Deixa o Davi falar. Não, é isso aí que ele mandou. Foi esse o comentário dele. Tá. Pesquisa diz que os maridos se sentem ameaçados pelas parceiras. E aí tem que ir. Trai, aí trai. Aliás, até. Desculpa, meu. Até a propósito disso, eu tava vendo hoje na Zero Hora aquela notícia que diz que o psicólogo, aquele chileno, ele sim, orientou as mulheres dos mineiros pra que quando elas aparecerem nos vídeos, né, pros mineiros, elas fiquem feias. Uhum. Eu achei muito sábio da parte do psicólogo. Fiquem feias, que elas vão melhorando a cada vez que chega mais próximo o dia. Cada vez que fica mais próximo o dia dos chilenos saírem de lá, elas vão se arrumando mais. Ah. Né, e tal. Não entendi. Ainda assim, pra os caras não ficarem. Não, é que assim, o cara olha de lá e fala, ainda felizmente a minha mulher tá um bagulho. Porque eu vou ficar 4 meses aqui embaixo com 32 outros homens. É por aí, entendeu? Mas é que o homem, maior, Davi, né? Quando pobre ama. Essas mulheres. Pode bater angústia e outras coisas, sabe? Tipo. É. O Geiso. Se tu olha, aqui, tu tá preso embaixo da terra. Sabe que vai ficar lá 4 meses. Davi, não é só verdade. Tem homem eles ali. Não sabem aí que a vão tua ficar. Mulher aparece ali de minissai. Não. Eu, magrinha, toda bronzeada. E são meninos. Assim, eu vou dar uma saída com minhas amigas e tu fica aí. O que tu tá fazendo, amor? Aí eu tô indo pra Padre Chagas hoje de noite. Mas, Davi, não são meninas, são homens com mais de 40 anos. Não são meninas, entendeu? Tem um cara lá que tá com amante. Tá com amante e a mulher esperando. São chilenas, né, cara? Mas tu viu a foto das duas, cara? Não, mandaram. Ah, cara? Tem muitas coisas. São umas chilenas de ah, mas lá em cima tá cheio de chileno também, cara. Chilena é complicado. Mulher chilena é complicado. Mulher chilena. O único aqui que já pegou uma chilena é o Porã. Mas era bem bonita a minha chilena. Não, ela não era chilena, ela era daqui e foi morar no Chile. Isso não a faz chilena. Nascida no Chile. Chile, tu é tem algumas mulheres bonitas no Chile, não tanto quanto na Venezuela. Não, é tipo na Argentina, são, a maioria não é feia. Tanto como na, mas quando dá pra ser bonita, Brasil. Aí... Não, eu discordo de ti. Mas e o homem quando ama, Davi, não vê a forma física da mulher que ama, vê o amor. É claro, mas se o cara olha pra ela, ela tá lá em cima, entendeu? Tá cheio de chileno mineiro igual a eles em volta. Vamos lá, velha! Aí ela parece toda... Ela vai lá com aquele decote, entendeu? Ela tá de minissai. Mas bom. Larissa Riquelme. São mulheres de mineiros, Davi. Não são mulheres de médicos, empresários. Mas tem outros mineiros lá em cima. Os psicólogos estão preocupados com a integridade física dos próprios mineiros. Se deixar os loucos com tesão lá embaixo, cara, olha o que vai acontecer. Pode ter outro terreno. Mas é isso que o Davi tá discordado que é pior. É exatamente isso que o Davi tá dizendo. Só que eu tô defendendo que vai ser difícil essas mulheres aparecerem belas nessa forma que o Davi tá intentando. Tu é um preconceito. Preconceito. Claro que a mulher... Eu vi as fotos. Deixa eu te falar uma coisa. Mulher só é feia se quiser. Entendeu? A mulher só é feia se ela quiser ser feia. Não, senhora, a Margaret Thatcher. Não tem o que fazer ali. Se ela der uma ajeitadinha, mudar o cabelo, botar uma maquiagemzinha, até melhora. Olha a Dilma melhorou muito. A Dilma melhorou muito. Não tô dizendo... A Marina Silva, Marina Silva. Quem pegava? O Gabeira. O Gabeira é um gato. Heloísa Lena. Tá, parou, não pode Criciúma, falar nome. Por exemplo, uma cidade de mineiros, né? Isso. E é das mulheres. Lotada de mulher maravilhosa. Então, mineiros em Criciúma estão casados com mulheres. Mas bonitas. Aí são brasileiras, catarinenses, entendeu? É outra história. Tá, eu só falando. Por falar em mineiro, um médico chileno tem uma mulher feia também. Tem também. Eu acho que tem. Mas acontece que é mais fácil de maquiar a beleza da mulher do médico chileno, entendeu? Tu vai dizer que se no Chile só tem bagulho, é isso que tu tá me dizendo? A maioria é. Cara, experimentem na Bolívia, então. Na Bolívia tem mulheres muito bonitas na Bolívia, cara. Não. Eu já estive na Bolívia. Tem mais. Não, eu já estive na Bolívia, tem mulheres muito bonitas na Bolívia. Deixa eu só botar uma de mineiro aqui, já que a gente tá falando de mineiro, um mineiro, mineiro das Minas Gerais, daí, não é mineiro de mineração, de Neca, tá lá, carvão. Mineirinho bom de cama, passando por Nova York, pega uma americana e já vai pros finalmente, que nem o Potter quando foi pra Nova York, pegou uma americana e já foi pros finalmente. Não, peguei ninguém. Não. Ele tava namorando na época. Eu tentei pegar no estádio Yankees, fiz até um videozinho, né? Fazendo amizade. É isso. Tentou pegar aí pro Sinomentes. Só que o Mineirinho pegou e foi pro Sinomentes. Durante a relação, a americana louca começa a gritar: ah, once more! Nossa, que delícia. E o Mineirinho respondia desesperado no ritmo: Pesante! Olha aí, Porã! Obrigado ao Marcelo Vieira que mandou essa pra gente de sabe Rio Grande. Sabe que a história do Zózimo, o Zózimo, aquele quarto zagueiro reserva da seleção. Eu fico pensando o Zózimo na chamada e na aula, cara. Não, Zózimo. Sim, cara. Não, em 58, Zózimo, o Zózimo, sabe que as mulheres suecas, sobretudo em 58, elas gostavam muito de homens negros, altos, fortes, espadaúdos. Tipo Garrincha, assim. Espadaúdos? Assim, o Zózimo era um espécime desse tipo. O Garrincha. E aí ele contava que ele tava lá se repotreando com uma quem das... diga que quem vê The Black Thing... Dizem. Nunca esquece. Em inglês, tipo... os caras não entendem, né, meu? Tipo o zagueiro Paulão do Grêmio. É, continuando. Pois é, e aí ele tava lá, né, se refocilando com uma sueca. Espadaúdo repotriando, se esforça, como é que é? Black Sim. Começa tudo de novo, Davi. Então eu tava lá, certo? Na atividade. Sim. E ela começou... Too much. E ele assim, daí depois ele contando pro Didi: Didi, onde é que arrumar tomate numa hora da... Lembrando também que o Garrincha é o maior representante da sua cidade, né, Potter? Pau Grande, o nome da cidade, no Rio. Representava muito bem a cidade dele. Tá bem, Porazinho. Os nomes Porazinho mais... Porazinho é um assunto que te fascina, né, Porã? Eu entendo. Tu fica o Porã como Porã é agora? Eu entendo. O Porã é tão novo, Porã, que as coisas bagaceiras ele pede pra outro falar. Não é, cara, não é. A Larissa Juliana segue mandando pra gente. Vou só te lembrar uma máxima desse programa: a renovação se dará naturalmente, por exemplo. Cara, não tenho saudade do velho poder. Eu não tenho medo disso, cara. Por enquanto, assim. Não, o velho poder não tem que ter medo. Tá se dando já naturalmente a renovação, por assim, tá mudando, tá virando outro. Vai, Porazinho. Eu estou me renovando, eu sou a primeira renovação nesse programa. A Larissa Juliana manda aqui mais nomes estranhos de igreja, né? Esses tempos a gente falou aqui sobre isso, né? E veio mais. Oi, pretinhos! Aí vão, aqui mais alguns. Igreja Evangélica Luz no Escuro. Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. É a tua, é a tua. Essa é a minha vida torta. Abominação Cruzada torta. Evangélica do Pastor Valdelino Coelho, assumidade. Igreja A de Amor. Beijo baixinho, seja. Igreja Evangélica Adão é o Homem. Adão. Adão que ele jogou no Grêmio, né? Sim. Jogava... É, eu vi Adão jogando no Grêmio. Jogava no Santa Cruz. Que é negro alto. Caxias também. Ministério Apacenta as Minhas Ovelhas. Apacenta. Aí, Aldo. Apacenta. Aldo, tu é dessa igreja, né, Aldo? Aldo, a igreja desses rusos, socorro, que a vida daqui. Mas tu é dessa aqui, né? Da Apacenta as Minhas Ovelhas. Minha Marcinha, frequenta. É, frequenta. É. Igreja do Sétimo Gole. Essa é a do Piangers. Essa é do antigo, porém. Não, essa é do KG. É. Tem a do novo e do antigo, porém. E também tem a última aqui, Igreja Jesus Socorro, o capeta tá aqui. Sério? Não. Jesus não, Socorro, não é, o capeta tá aqui. Tá certo. Não, não pode existir. Beijos a vocês, principalmente para o Potter, minha paixão. Ah, meu, mas. Como tem Larissa Juliana. É a mesma sempre, cara. É, eu tenho uma turminha que. Ontem fica foi essa mina aí também. Ah, importa. Às vezes ela inverte, Juliana, Larissa. Isso. Tem uma dica de festa pra Floripa hoje. Opa! Promoção da Atlântida lá, Pause. Vai bombar, ligado, vai ter os gladiadores do reggae. Gladiadores três do bandas reggae. De reggae hoje no Life Club da capital. No Life Club. Olha só o que, que tem. Tem a Irie, os catarinenses aí. O Alfa Blondi. Alfa Blondi. Blonde. É, conhecido como Alfa Blonde. O cara é da Costa do Marfim e é, fala radicado na é França é, e tal. O Maurício tem razão, mas é popularmente, conhecido como Alfa Blonde. É. E The Gladiators. O Gladiators, que é uma banda clássica jamaicana, que agora vem com o filho do Albert Griffiths, que é o grande mentor dessa banda, mas agora é o filho dele que tá tocando a banda. Começa às 10 da noite no Life Club. E esse show também rola em Porto Alegre agora na quinta-feira, na Opinião. Muito cara. Legal, o Albert. Sem a Iria, sem muito, o Albert Griffiths, que deu nome a escola onde o Harry Potter estuda, né? No filme Harry Potter e o Árvore Oca, sem sentido nenhum, não é aquele filme? Essa era fundamental também, mano. A pedra fundamental. Ô, guri, aproveitar que tu pintou pedra por aí, guri. A pedra fundamental. A guri, aproveitando que tu pintou por aí, vou botar com a trilha. Vou botar a trilha aí. Essa trilha representa o verdadeiro hip hop. Dá um salve pra todas as vilas. Tava no show da Ivete Sangalo em Nova York no fim de semana, aí, guri? Tava lá, ela chorou, se emocionou, tava muito emocionada. Sim, perguntei se ele tava. Tava. E aí depois fui na festinha de 39 anos do Luciano Huck. Muito legal. Em Nova York também. Muita gente famosa lá em Nova York, exatamente. Bacana, uma galera por lá. Exatamente. Uma passadinha. Só gente famosa. Galera aqui de Porto Alegre também. A Larissa Werneck tava lá, tava lá também. Uma coisa que o cara não precisa fazer em Nova York é ir num show da Ivete Sangalo. É verdade. Não precisa ir no show da Ivete Sangalo. O cara não precisa ir no show da Ivete Sangalo. Em Charqueadas, em Floripa, em Porto Alegre. Agora em Nova York não precisa. Mas é legal representar o hip hop lá, ela tá lá fazendo esse trabalho. E inclusive tirando muitas crianças aí das ruas e tal, levando os seus shows. É muito legal o trabalho que ela faz. E essa trilha é meio o quê? Meio hip hop total, isso aí é o hip hop. Atenção, Vila Cruzeiro. Alô, Vila Cruzeiro, alô, Restinga. Olha o nosso som tocando na Atlântida. Olha o orgulho, hein? Olha o orgulho, uma rádio que representa geral, hein? Geral. Nós mesmo. Muito bom, guri. Obrigado aí, gurizão. Valeu, vamos fazer os classificados. Valeu, mandar um salve pra gente aí. A gente gay tá aí comigo. Quem? Como é que tá a minha cena aí, meu? A gente gay. Tá legal, tá bom. Vamos dar uma, vamos fazer as coisas. Vai morrer, vai morrer. Parabéns pelo programa, vocês são extraordinários, mas o Pianjas é mais, cara. Preciso de uma ajudinha, sou um cara bacana, simpático e romântico. O processo de renovação. Se dá naturalmente. Às vezes não tão natural assim. Uma máxima, pra quem não entende o que é isso, é uma máxima, uma frase máxima de uma das reuniões do Pretinho. O processo de renovação vai se dar naturalmente. É uma frase ameaça, não é uma frase máxima. Frase de executivo, né? Sou um cara bacana, simpático e romântico, mas por eventualidade do destino, estou sozinho em busca de um amor. Favor, quem estiver interessada, enviar um e-mail para procurogaucha@hotmail.com. Mande um abraço pra galera da Metapack e da Zegla, lá de Bento. Eu pensei que fosse um carro, alguma coisa assim, uma brincadeira, não. Não. Ele tá se oferecendo atrás de um relacionamento. Classificados, vale tudo. Mas ele diz, por exemplo, qual é a profissão dele? Não, não diz. Ele é motoboy. Ele diz quanto ele ganha? Ele é motoboy, trabalhou lá em São Paulo um tempo, nos parques. E aí, depois de sair da prisão, ele tá aí. Contrário, ele tá aqui. Exatamente. Não. Opa, desculpa. Não, ele não fala nada disso. Ele diz que é bacana, um cara bacana. O que que tu entende por um cara bacana? Pobre, um cara que usa. Pobre. Não, cara. Bacana é pobre. O cara que usa um blazer de veludo, por exemplo, é um cara bacana. É verdade, isso é verdade. Um cara bacana, não, um cara simpático. Um cara simpático, quem é um cara simpático? O cara que tá sempre rindo, descontraindo. Um cara simpático. Cobrador de ônibus. E romântico. Aquele cara que vai buscar a mulher em casa, abre a porta do carro pra ela, fecha a porta. É o porteiro, então, né, meu? Não deixa a mulher botar maçaneta na porta, abre a porta pra mulher, entendeu? Esse é o cara romântico, educado, fino. Hã? Esse é o cara que tá procurando alguém. procurogaucha@hotmail.com. Nós vamos querer saber depois se o Procuro Gaúcha achou o Giovanni. Achou aí. A gente vai saber pelo Diário Gaúcho. Cara, metade. Mas ele... foram estupradores, cara, um assassino. Não, mas ele tinha que dizer pelo menos quanto ele ganha. Nós pelo menos ser preso junto, cara. Sério? Olá, pessoal do PB. Já era. Olá, pessoal do PB. Me chamo Paula, tenho 16 anos, sou de Porto Alegre. Temos um sítio em Guaíba de 10 hectares. Bora, Paulinha. A Paulinha de Guaíba. Com galpão, luz, mata nativa, vertentes naturais, potreiros, pomar e com vista privilegiada da região. Valor R$95 mil e aceitamos propostas. O motivo da venda é que meus pais se separaram há 4 anos e não vamos mais pra lá. Que pena. Moro com a minha mãe e nós pagamos aluguel. A venda seria para comprarmos um imóvel aqui em Porto Alegre. Agradeço se vocês puderem dar uma força pra gente divulgando essa venda. Somos fãs de vocês e curtimos muito o Pretinho. Beijos. Vendo sítio em Guaíba, @hotmail.com. Vendo sítio, já tô te vendo, Almir. Vendo sítio em Guaíba, @hotmail.com. Obrigado aí pela audiência e carinho da Paula e sua mãe. E boa sorte na venda do terreno aí. Do terreno não, do sítio, né? Pessoal, vamos agilizar esse objetivo hoje. Vamos lá, Almir. Hoje é o seguinte, tô vendendo aqui um serviço de um grande camarada, que nem esse aí que tava procurando uma garota. Ah. Estamos aqui também procurando e distribuindo serviço de ótima qualidade, trazido aqui pelo nosso amigo, que é bom em ocultar cadáver, rápido, silencioso, e experiência em se levar de estagiário. Vai morrer. Tratar com maníaco cuidadoestagiarionovo.com.www.br. Ah, cara, sabe o que tá acontecendo agora? Durante todo o programa, o estagiário fica ali catando as notícias, que é o que ele tem que fazer. O estagiário tá aqui pra fazer isso, escatar as notícias, buscar informações pra nos passar aqui. Ctrl C, Ctrl V, basicamente. Não, isso eu tenho certeza que ele não faz. Agora, quem descobriu tua senha, Fátima? 6:30 da tarde, cara, ele para na frente do rádio pra te ouvir. Ou 1:30 da tarde pra ouvir as ofertas do Almir. O sucesso do Desclassificados do Almir. Não é nada fácil. Já estamos encomendando, inclusive testando pela primeira vez esse serviço aqui que eu acabei de anunciar, hein? Quando ele menos esperar, vai chegar. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida. Fiquei sabendo que o Cid Moreira também ganha. Estamos de volta pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil, com o Pretinho Básico e conosco da Milê. A moda está nas ruas, telefonia imbatível, Big, tudo de melhor para você. E aí, doutor Alceu, beleza? Exatamente. Muitas informações aí, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. O doutor Alceu é demais. Doutor Peter, amanhã tem jogão de basquete, doutor Peter. É o Brasil com a Argentina no Mundial de Basquete Masculino. Deixa eu adivinhar o adversário, Argentina ou Croácia? O Brasil já vai jogar com a Argentina amanhã, viu, doutor sabia, Peter. Sabia? Como você sabia, cara? O Brasil sempre joga contra a Argentina e a Croácia. A Croácia ele já jogou e passou pra pegar aí, ó, a Argentina. Aí, viu? Não falei? Exatamente. Vai ser às 13:30 da tarde, amanhã de tarde. Sim, amanhã de tarde às 13:30 da tarde. E os Estados Unidos hoje enfiaram 55 pontos de diferença nos angolanos. Nossa senhora. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. É muita coisa, doutor Alceu. Então, doutor Pedro, tá meio parado hoje, doutor. Tá bom, doutor Alceu. Obrigado aí pra você. Amanhã tem jogo da Argentina contra a Espanha, né? Você vai estar jogando, né, Dalê? É verdade! Tava agora há pouco falando com o Porã! E o Porã disse pra mim no avião: tá com cinto, Dalê? E eu falo assim: uso cinto no avião, sim, que agora o Porã fica mandando mensagem, né? Sim, sim. Fica com Deus. Tá na igreja, né? Tá na igreja love do seatbelt. Seatbelt. Ele manda mensagem, love you guys. É, sou eu que mandei. Não. Essa fui eu que mandei. Só lembrar que hoje no Bola nas Costas, programa que apresentamos aqui. Para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, vai ter o cara do desabafo tricolor. O Alexandre. O Alexandre. Isso. O desabafo tricolor e o desabafo colorado se encontraram esse final de semana na Rádio Gaúcha, né? O Lelê. E hoje eles se encontrarão novamente aqui no Bola nas Costas. Tô namorando então, né, meu? Não tô namorando, gente. Mas não tem nenhuma dica. Mas estão fazendo um trabalho bem interessante estes dois aí, com o desabafo tricolor e com o desabafo colorado. Bombou, né? Que é o trabalho de unir as torcidas pela brincadeira, lado engraçado, entendeu? Exatamente. Do futebol, dessa gangorra clássica que nós conhecemos e que daqui a pouco pode se inverter. E é mais um detalhe de que juntos eles aparecem mais, né? Porque se só existisse o desabafo tricolor, não ia pra época, não ia pra Veja Online. É verdade. Né? E agora, como se não tornou... Não ia pra capa do Clique RBS, pra Cazuca, Rádio Gaúcha, pro Cazuca. Cala a boca, né? Verdade. É verdade, muito bom. Logo mais às 8 da noite tem Bola nas Costas aqui na Atlântida, então. Quer falar, Geiso? Nossa, grande de mandar salada, um abraço, meu, um parceiro meu, meu. Quem? Salada Quebradas, meu. Quem? O cara, por que tu sempre bota tudo no plural, meu? Pra tentar falar certo. Pra não se atrapalhar, né, cara? Também, meu, obrigado pro Piangers, que já tem essa, tá? Como é que é o nome do teu camarada? Não, que tem o Sarampo, sei lá, tem um bigo, mas esse é o Lucas Cabral, meu. Lucas Cabral. Meu brother. Cabral. De aniversário. Se o cara do Pá tá lá. O cara do Pá. Ah, pode crer, nosso colega. Cara, grande Cabral. Eu também conheço um cara do Pá, sabia? Mas lá é pá e pum. Vai daí, Mr. P. Vamos Cristiano Manoel, vamos com a trilha, Cristiano, por gentileza. Isso, duas capitinhas dele aqui. Lá estava ele, Cristiano Manoel. Vai ler agora! Vai então, Pino! Pergunta pro Joãozinho ali! Ah, não, eu não tô aí! Cristiano Manoel, me diz uma coisa, por que tem aí esse monte de brita na frente da tua casa há mais de um ano e nunca usou isso? E ele respondeu: porque ganhei de um candidato em troca do meu voto e ele diz para não espalhar de jeito nenhum. Outra pergunta fizeram para ele mesmo: por que no primeiro dia você conseguiu pintar, Cristiano Manoaldo, sozinho 5 quilômetros de asfalto, no segundo dia 2 quilômetros e no terceiro só 50 metrinhos? E Cristiano Manoaldo respondeu: é que o balde de tinta estava ficando cada vez mais distante, ora pois. Pronto, chega, tá bom, tá ótimo. Ah, tá bem, tudo bem. O que é isso? Ah, mas é o suficiente. Mas o que o importante é que o Geiso entende as piadas. Né? As tuas piadas eu entendo. Ah, consegue acompanhar tudo que eu venho a dizer? Mais ou menos. É importante, tens um sotaque interessante, também poderia exercitar um pouco mais para que pudesse dialogar. Dialogar mais, olha, eu já estou a entender. De forma que eu e tu, tipo, aprendemos os diálogos passa um trote pro Cristiano Manoaldo, mas não avisa ele. Mas não vou te avisar, falado. Ah, mas vai fazer o que comigo sem me avisar? Vou te passar um trote, meu. Ah, então eu estou aí. Atende, tá? Atende o telefone. Sem saber que está me ligando. Isso. Vamos fazer agora ao vivo aqui o trote. Vai, liga pra ele, liga pra ele. Olha, pois. Olha o que você tá falando, meu. Aqui é Cristiano Manol, quem está no aparelho do outro lado da linha. Aqui é o Geis, falado. É, o Geis? Geis. Quem seria esta pessoa que está a falar comigo? Não estou a compreender o que tens a me dizer. Aqui é o Geis, do bar da Dona Rosa. Sim, se aí é o Geis, aqui é o Cristiano Manuel. Pois não, estou a atender o telefone. Não, eu gostaria de saber se, tipo, você, tipo, se no lugar de trabalho você dará aula, sabe? Ah, estamos... português, meu. Está disposto a dar aula de português para mim, é isso? Não, meu, que vai que cara burro, meu. Salado, eu quero aprender português, salado. Eu posso te ensinar, então, se é esta a tua intenção. E gostaria de solicitar alguma outra necessidade que posso ter. Só gostaria... Não, tá bom, meu. Do jeito que você tá falando, cara. Deixa assim. Fala, meu, amanhã eu te ligo, meu. É, vai me ligar ele bem de novo. Vou te ligar de novo, meu. Vê se tem gente, meu número. Sim, meu. Sim, tá te ligando. Tá te ligando agora, né? Ah, ele está me ligando claro, agora. Tá ligando não, mas agora. Amanhã pode não ter mais meu número. Sempre é bom. Desliga aí, Geizô. Desliga aí. Falou, meu. Até mais. Vai daí, piada do Pote! Clínica de Proctologia, irmão Roidas. Opa. Quem mandou foi o Juan Arriola. Hã? Ah, o Arriola? É uma punhada, esse nome é punhada, certo? Juan Arriola. Juan Arriola. Juan Arriola. Juan Arriola. Juan Arriola. E aí chega falando mal da família Arriola. Acho que é nome espanhol, cara. A família Arriola é uma família muito importante na Espanha. E aí o guri vai no banheiro e dá de cara com um negão, assim, tipo o Paulão do Grêmio, sabe? Uma ferramenta enorme, assim. E aí o gurizinho chega e pergunta: ei, por que você tem um pinto tão grande? Eu, negão, pra passar em moleque que fala fino. Opa! É, gurizinho. Ô, louco, meu! Ô, meu, deixa eu falar um troço pra ti, Potter. A nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui no Twitter. É Fabiana Franco, está em Nova York. Ela diz o seguinte: protesto! O povo não tem ideia do quanto um brasileiro aqui em Nova York quer ver um show da Ivete Sangalo. Eu ia falar isso, mas não quis, entendeu? Mas o cara que tá 3 anos longe do Brasil tá com uma saudade enorme que até um show da Ivete Sangalo faz ele se emocionar. Pode ser. É um show da Ivete Sangalo. Até um show da Ivete Sangalo é muito bom. O show da Ivete Sangalo é tão bom que a empresa está promovendo um no dia 1º de outubro muito no Gigantinho. Muito bom, Porazinho. Muito bem. Ah, pô, olha, depois dessa aí deu pra bola. Impressionante, pô. Sem lembrar que a Ivete Sangalo é nossa querida amiga, tira fotos pra gente, né? E mais do que isso, se apresenta em todo o planeta Atlântida de graça. Todo o planeta Atlântida ela se apresenta. Que de graça, e no próximo planeta eu vou beijar o pé dela. Ei, mas o pé dela suado. Aí o filho pergunta pra mãe: mãe, é verdade que na nossa família todo mundo morre de repente? Mãe? Mãe? Ô, meu, deixa eu dar um guri desmaia e a mãe pergunta: filho? Tava só brincando. Filho? Ele pede aqui um pode ficar tranquilo pra Encruzilhada do Sul e um boa noite pra minha namorada. Boa noite. Já? Ih, meu, vem aí a voz do Brasil. Era isso. Sacanagem. Pô, Cid Moreira, caralho. É muita falta de sacanagem, né? Merda, você. Não fala nome, Ferro. Não estou aqui falando nome, estou desabafando. Mas voltaremos na quarta-feira, 1 da tarde, no modo ao vivo. E amanhã, às 13 e às 18, no modo replay. Quero te ferrar. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo pretinho. Cuidado na estrada. Tchau.